No meio das densas trevas existe uma luz. No meio da escuridão, na solidão, alguém olha por você. Vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim. Todos que estão cansados. Por mais que as lágrimas do sofrimento molhem seu rosto, e que esteja em um momento de extrema tristeza, desamparo, momento onde parece não ter mais força, nem sequer para pedir ajuda a alguém. Ou talvez você não consiga liberar o grito de liberdade e deixar cicatrizar a ferida que carrega dentro do coração. Eu te apresento a cura da neurose. A cura da neurose. Jesus, a cura da neurose. Jesus, a cura da neurose.